já viu, que você já viu. E a grama foi crescendo por todos os lados sem parar. Desse buraquinho, desse buraquinho, plantei uma árvore, plantei uma árvore. E ela era mais bonita, e ela era mais bonita, que você já viu, que você já viu. Buraco, buraco no chão. E a grama foi crescendo por todos os lados sem parar. Em cima da árvore, em cima da árvore, havia um galho, havia um galho, o mais lindo galho, o mais lindo galho, que você já viu, que você já viu. O galho na árvore, a árvore no buraco, buraco no chão. E a grama foi crescendo por todos os lados sem parar. E sobre o galho, sobre o galho, havia um ninho, havia um ninho, o mais lindo ninho, o mais lindo ninho, que você já viu, que você já viu. Olha o ninho no galho e o galho na árvore, a árvore no buraco e o buraco no chão. E a grama foi crescendo por todos os lados sem parar. E nesse ninho, e nesse ninho, tinha um ovinho, tinha um ovinho, o mais lindo ovinho, você já viu, que você já viu. E o ovinho no ninho, e o ninho no galho, e o galho na árvore, e a árvore no buraco, e o buraco no chão. E a grama foi crescendo por todos os lados sem parar. Dentro desse ovinho, dentro desse ovinho, tinha um passarinho, tinha um passarinho, o mais lindo passarinho, o mais lindo passarinho, que você já viu, que você já viu. Passarinho no ovo e o ovo no ninho, o ninho no galho e o galho na árvore, a árvore no buraco e o buraco no chão. E a grama foi crescendo por todos os lados sem parar. De novo! E a grama foi crescendo por todos os lados.